porta de esperança de nossas vidas, nosso anjo de amor, Mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Ele fez, portanto, meus amigos, e ainda hoje temos inúmeros relatos de curas, de aparições em hospitais, de pessoas mesmo leigas que quando veem o seu retrato dizem: olha, foi aquele médico que entrou aqui no meu leito e que me curou, que me atendeu. E as pessoas dizem: mas aquele homem já morreu há vários anos, mais de 100 anos ele desencarnou, desencarnou em 1900, no dia 11 de abril. E a pessoa fica surpresa porque viu o espírito de Bezerra de Menezes lhe socorrendo. Outras vezes, vamos ver Bezerra de Menezes auxiliando pessoas de diversas outras religiões também. Eu tive a grata felicidade de saber que a minha mãe, católica fervorosa, é devota de Bezerra de Menezes. Que um dia meu irmão do meio, Davi, sofrendo de febre alta, de uma doença ignota, ela socorre-se da prece em favor de Bezerra de Menezes e encontra o alívio da saúde do meu irmão. A minha chefe no INSS, onde trabalhei, a Sandra, querida Sandra, também revela que teve seu filho curado por Bezerra de Menezes. Que outra vez ela nos narra que uma senhora não espírita, orando a Bezerra de Menezes, diz que viu surgir apenas um rosto com olhos, mas sem boca, e que viu depois daquela noite o seu filho ficar restabelecido, completamente curado. E aí nós podemos imaginar que não era o espírito sem boca, mas que eram as barbas brancas de Bezerra de Menezes que ocultavam os seus lábios, mas ele estava certamente ali. Ele ou sua falange de espíritos, porque muitos deles estão trabalhando em nosso favor. Então, meus amigos, vamos ver Bezerra de Menezes trabalhando na Federação Espírita Brasileira, promovendo a unificação dos espíritas que naquela época estavam divididos entre os científicos e os denominados místicos. O movimento estava completamente partido. Bezerra de Menezes, que era um intelectual, que era um homem de ciência, mas que dizia que o Evangelho é a pedra fundamental da doutrina espírita, que era um grande seguidor de Jesus, ele conseguiu unir os espíritas, serenar os ânimos e dar prosseguimento aos trabalhos da federação. Ele deixa a presidência, que se sucedem os seus continuadores, mas logo depois, através do médium Frederico Júnior, um dos maiores médiums do movimento espírita nacional, ele manda dizer que batam a porta de Bezerra de Menezes, chamem-no mais uma vez para que ele venha unir os espíritas, e eles vão convidá-lo de 1895 até 1900, quando desencarna, para reassumir a presidência da Federação Espírita Brasileira. Ele, portanto, prossegue nesse trabalho, vai deixar então um rastro de luz naquela instituição até o fim de sua vida. Mas quando chega o momento próximo do seu desencarne, o gigante da caridade é acometido de uma doença chamada anasarca, um tipo de edema generalizado que o compele a ficar no leito da cama, hemiplégico. Alguns autores dizem que ele teve também